Muito bem, estamos começando o segundo episódio do Fuleiros Drop. Eu sou o Felipe Scaparello e hoje vou comentar sobre o que eu consumi durante essa semana, que foi Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald. Então, vamos lá! O que eu tenho para falar do filme é que ele é surpreendente, com a direção do David Yates, que é um diretor que está trazendo novidades muito grandes para dentro desse universo Harry Potter, onde a gente vê, pela primeira vez em muitos anos, o amadurecimento da J.K. Rowling, não só como escritora, como produtora. Então, a gente sente que ela não se sentiu tão engessada e padronizada a fazer uma sequência, já que Animais Fantásticos não é presa à história de livros, já que ele não possui. Então, você vê que ela tem uma liberdade muito grande para trabalhar com os personagens, você vê que o David Yates está com uma liberdade muito grande para estar ali em contato com ela, para ver como vai ser a personalidade e a característica de cada personagem. Principalmente nesse segundo filme, que você vê um crescimento de todos os atores, por exemplo, o Ed Redmayne, que é o Newt Scamander, que é o protagonista dessa história, das duas histórias, aliás, né, do primeiro filme também, que o amadurecimento, você vê que o personagem cresce, ele evolui, ele não perde as características principais, ele não sofre aquela mutação drástica que geralmente tem em sequências de filme. Então, é muito sutil a forma como eles tratam isso. E o filme em si, ele é muito surpreendente, tem muitos plot twists em cima de plot twist, você sempre está ficando mais animado a ver a continuação dessa história. Cada vez que passa, cada Animais Fantásticos que termina ou cada que se propõe a fazer no futuro, os fãs de Harry Potter devem estar muito animados. E falando aqui em Harry Potter, infelizmente a gente tem que sempre fazer essa comparação, mas eu mesmo faço sempre, porque eu sou muito fã do universo mágico que Harry Potter tem, mas não sou fã de Harry Potter em si. Então, eu sempre estou fazendo algumas comparações as mais justas possíveis. Por exemplo, no universo do Harry Potter, eles prendem muito a humanidade aos personagens, sendo que o mundo é muito fantástico, em outras palavras. Se trata sempre de magia. E no Harry Potter, por exemplo, a parte mais dramática, mais humana, fica bem aparente. Tudo bem que essa também é uma das propostas do filme. Só que em Animais Fantásticos eles conseguem fazer isso de uma forma muito sutil. Eles prendem as emoções humanas junto com a mescla da magia. E Animais Fantásticos em todo momento tem magia. Não importa qual momento do filme, sempre tem magia acontecendo em qualquer canto. Coisa que eu sinto muito falta em toda a saga, seja dos livros ou não do Harry Potter. Outra, na saga dos Animais Fantásticos até o momento, ela explora muito mais em dois filmes o universo em si do Harry Potter, seja com personagens novos, antigos, seja com a própria filosofia de Hogwarts, sempre está inserida dentro do filme, junto com a magia, junto com o romance, junto com o drama, junto com a tragédia. Isso é muito importante, coisa que dá valor aos personagens, dá peso, dá carga, dá background, que é uma parada que, na minha opinião, falta um pouco às vezes em Harry Potter, mas isso não é não indifere a qualidade do filme. Enfim, nesse conto, seguindo a sequência de Animais Fantásticos, né, o primeiro, a gente conta a história aqui, a continuação da história do Newt Scamander depois do que aconteceu em New York. Então, você vê ele morando em Londres, voltou para sua casa, né, porque ele é britânico, lá na sua casa, e você vê outra introdução ao universo dos Animais Fantásticos. Você vê que a casa dele é toda equiparada, ele tem um assistente, ele tem todo um porão cheio de Animais Fantásticos que ele zela, cuida, e no futuro, como sempre, ele sempre liberta da melhor forma possível. Ele é o principal e o único que se preocupa com os Animais Fantásticos em todo esse universo. E você vê também no início do filme a dificuldade e a burocracia dentro do universo de Animais Fantásticos, dentro do universo dos bruxos, como é muito bem regrado, como você pode fazer isso, aquilo e tal. A sequência da história se segue atrás do Obscurial, esqueci o nome, Fred. Desculpe, agora eu vou lembrar o nome aqui. Ah, pronto, aí você corta isso aqui, perdão. E a história se segue atrás do Credence, que é o Obscurial, que é o animal fantástico mais perigoso do universo, no caso, porque ele tem, vamos falar, a essência do caos em geral. E é interpretado muito bem pelo Ezra Miller, que caiu nas graças do povo depois, antes de Flash, né, no Vamos Conversar Sobre Kevin, por exemplo, e também fazendo tudo no universo de si agora, daqui pra frente. E depois de ter caído nas graças do povo, eu não achei muito legal a introdução do personagem, porque ainda você não sente muito. A única coisa que eu tenho pra reclamar de Animais Fantásticos até agora é que você não sente muito a motivação do personagem do Credence. É uma coisa que eu ainda achei um pouco. Ficou um pouco fraca ainda, porque ele é muito perturbado, ele tem isso, ele é aquilo, não é autoconfiante, e do nada um estalo só porque ele tá do lado do Grindelwald, ele virou. E vamos falar agora sobre Grindelwald, que, nossa, em muitos anos eu fiquei feliz com a atuação do Johnny Depp, que fazia muitos anos também que ele não tinha aquela atuação tão histérica e tal. Ele é contido, ele é um vilão frio. Um vilão que, na minha opinião, é bem maior e pisa totalmente em Voldemort, porque é um vilão preciso, frio, calculista, que monta grandes planos, que faz grandes jogadas. Não é um cara que tá apostando pouco, não é um cara que tá atrás de uma criança, é um cara que tá aí para ganhar a guerra. Então, eu amei a atuação do Johnny Depp em toda essa filmologia até agora. Tudo bem que ele apareceu muito pouco no primeiro filme, agora no segundo deu para você experimentar o que é o personagem dele de verdade, deu para você sentir todo aquele ar que ele passa de peso, de vilão mesmo. Então, achei isso muito importante. Seguindo isso, em termos técnicos, a fotografia do filme é legal, não é? Tipo assim, meu Deus do céu, até porque é computação gráfica, né, gente? Não tem como errar nisso. E falando exatamente sobre computação gráfica, tem cenas do filme que, Deus que me livre. Velho, eu lembro que eu estava no cinema e fiquei totalmente arrepiado. O filme te leva a entender o que é magia de verdade. Mais uma vez eu cito, isso falta muito em Harry Potter, porque em Animais Fantásticos eles agregam as velhas histórias, os velhos contos, por exemplo, do Nicolau Flamel, com a sua bela Pedra Filosofal, que aparece quase como um easter egg ali no fundo do filme, no armarinho, bonitinha ali, guardada dentro de um vidro, aliás, muito bem pomposa, mas ali sempre ela. Aliás, a Pedra Filosofal inteira, porque, se eu não me engano, no primeiro Harry Potter, é meio que um pedaço da pedra ainda, não é ela toda bonitinha. A forma da Pedra Filosofal, que é apresentada em Animais Fantásticos, ela é um pouco mais completa, se é que vocês conseguem me entender. Ela é uma pedra, enfim, é uma pedra, sem uma forma correta, mas ela é um pouco mais gordinha, em outras palavras, tem mais pedaços da Pedra Filosofal. Enfim. E você vê que que o próprio Nicolau Flamel tem uma aura cômica, que é uma parada que funciona muito bem em Animais Fantásticos. Os personagens que são cômicos. O Dan Fogler, que é o Jacob Kowalski, junto com a Alison Swoodle, que é a Kenny Goldstein, que é a irmã da personagem que o Newt Scamander, a Aurora, que ele é apaixonada a Tina Goldstein, eles estão muito próximos, e você vê que esse flerte entre esses dois casais é muito tragicômico, é muito engraçado, e o personagem, principalmente do Dan Flogger, que é o Jacob, ele funciona muito bem. Os momentos não são forçados, toda a cadência de acontecimentos com ele pode pender para o drama, pode pender para a tragédia, pode pender para o cômico, sempre funciona. Então, é saber escolher os atores certos. O Ed Redmayne, por exemplo, que é mais introspecto, tal, desde a garota dinamarquesa, ele vem provando o valor dele. Esse cara tem que ganhar um Oscar em breve, porque ele é muito bom. Ele sabe representar o que é a dor de um personagem. Enfim. Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald ainda está nos cinemas, então indico a todos aqui assistirem, porque é um ótimo filme. Assista o primeiro filme, porque se você for meio desavisado de universo Harry Potter e tal, você pode cair numa cilada, porque é um filme que você precisa entender um pouco desse vasto universo, né? Então, vá um pouco preparado, e para você que já é fã, eu indico muito, e assista em 3D se você não usa óculos, porque o filme tem cenas em 3D que são maravilhosas. Mais uma vez, por causa da magia que se é necessária no universo da J.K. Rowling. Então é isso, muito obrigado por ouvir até aqui e até outra oportunidade. Falou!